vou navegar. Bhaskara me ajuda a solucionar. Delta é o segredo, a raiz vai encontrar. Menos B mais ou menos, não dá pra errar. Quadrado de B, menos 4AC, dividido por 2A, você vai entender. Matemática no pagode, vem aprender. Geometria, porcentagem, vai te surpreender. Progressão aritmética é só somar, o samba da equação não vai parar. Só adicionar. Se for PG, é multiplicar. Sequências no ritmo pra te encantar. Ângulo, círculo, área e volume. O compasso da mente faz a gente assumir que a matemática tem swing, tem razão. No samba